Ela gosta da putaria da bovina, bovina, bovina, bovina, bovina, bovina. Ela gosta da putaria da bovina, bovina, bovina, bovina, bovina, bovina. De quatro.